playlist que poderão ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Ao longo da primeira hora da sessão de hoje, passarão por cá nomes como Goldfrapp, Rodrigo Leão com Camané, Soap and Skin, Teeny Ruins, entre muitos outros. Abrimos a sessão com a música Dream On, dos Depeche Mode. Entram no alinhamento Beck e Tom Odell, respectivamente com as músicas Say Goodbye e Another Love. Votos de uma excelente noite de sábado. Bem-vindos. See the sleep that rests upon the quiet street you're standing on. Is it time to go away? Try again some other day. These are worthy use to say goodbye. Strong on my back and she is gone somewhere else. I do not know. Time will tell and I will go. These are words we use to say goodbye. These are daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears. has been used all on another love, another love. Oh, my tears have been used all on another love, another love. Oh, my tears have been used all. Goldfrapp, vamos ouvir Annabelle e depois Chelsea Wolfe com a música Be All Things. Skies sing Annabelle.

Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Foram os Spain e a música You and I. Antes deles passaram já por cá Rodrigo Leão com Camané, Chelsea Wolf, Goldfrapp, Tom Odell, Beck e a abrir a sessão de hoje da playlist Depeche Mode. Vamos a um hat-trick à conta de Soap and Skin e a música Wonder. Depois Into My Arms, este clássico de Nick Cave, desta feita interpretado ao vivo, a solo, Nick Cave, no Alexandra Palace em Londres. Londres, uma música que faz parte do álbum Idiot Prayer. Por fim, Teeny Ruins com Running Through the Night. Why we can't be or see who cuts us under like a bird falling a tree. You're the thunder going under. Oh, don't forget to pray. Touch your hair and your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you and direct you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. arms, O Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder, is that true? But if I did, I would summon them together. And ask them to watch out over you. To each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms, into my arms, O Lord, into my arms, O Lord, into my arms, O Lord, into my arms. But I believe in love. And I know that you do too. Believe we can choose our path, we can walk down me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that will keep returning always and evermore. Into my arms, O Lord, into my arms, O Lord, into my arms, O Lord, into my. Those who turned around. baby beside me while he told you about his wife. So much sadness in his eyes. Oh, ooh, so there's no time left to take. No more as we go by the sun and the stars. I'm rich when I'm with you, when you're by my side. Ooh, running through the night, catching eyes in the moonlight. We've got all the things we need, all the things we'll ever need. A fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, ficamos com Peter Broderick e a música de Perpetual Glow. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, passarão por cá PJ Harvey, Agnes Obel, Pins and Pels, O'Kane, entre muitos outros. Eu sou o Miguel Betancourt, está a ouvir a playlist e estarei, como disse, aqui até às 21 horas na vossa companhia. Weeping stars go flying on their way to play. You'll catch a ride and fly out to the Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Bettencourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados, das 19 às 21h. Abrimos esta segunda hora com Jim James e a música Eternal Even. Passamos para o segundo hat-trick da noite, digamos assim, Billie Eilish com No Time To Die, depois PJ Harvey e Cigarettes After Sex, respectivamente com as músicas Dear Darkness e, dos Cigarettes After Sex, Apocalypse. I should have known I'd leave alone.

Playlist com Miguel Bettencourt. Watching cities gaze turn to dust. Agnes Zobel é quem entra no alinhamento com a música It's Happening Again. Daqui a pouco mudamos o estilo musical, vamos entrar numa cena de micro house e room minimal, com Pins and Pels, por exemplo, e Nolek. Enfim, deixe-se ficar por aí, ainda há muita música para ouvir aqui na playlist na Voz da Terceira. I swear it is true. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist. Fizemo-lo com uma mudança de estilo musical para Micro House e Room Minimal. Ouvimos Pins and Pels e a música Pluto Boy. Entrou no alinhamento Azimuth com um remix de Global Communication Jazz. A música é Jazz Carnival. Depois Nolek com Feelings e O'Kane e a música Sleepwalking. Playlist com Miguel Bettencourt. Your mind.